Abra comigo a sua Bíblia, o Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 14, diz assim: Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Saindo o demônio, o mudo falou e maravilhou-se a multidão. Mas alguns dentre eles diziam: ele expulsa os demônios pelo poder de Beuzebu, o príncipe dos demônios. Outros, tentando-o, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e a casa dividida contra si mesma cairá. Se Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Isto porque dizeis que eu expulso os demônios por Beuzebu. Se eu expulso os demônios pelo poder de Beuzebu, por quem os expulsa vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo o que tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe toda a sua armadura em quem confiava e reparte os seus despojos. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares secos buscando repouso e não o acha. Então diz: tornarei à minha casa donde saí. Chegando, acha varrida e adornada. Mas vai e leva consigo outros 7 espíritos piores que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Dizendo ele estas coisas, uma mulher dentre a multidão levantou a voz e lhe disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe, os peitos que te amamentaste. Mas ele disse: antes, bem-aventurado são os que ouvem a palavra de Deus e as guarda, e aguarda. Pai, nesta manhã nós pedimos ao Senhor que faça com a tua palavra aquilo que o Senhor deseja nas nossas vidas, para a glória do teu nome, Jesus. Amém, Senhor. Amém. Domingo passado eu comecei a ministrar sobre o desafio do Senhor sobre nós neste mês, um mês de intimidade com Deus e um mês para libertação. Todos nós que estamos no Veredas Antigas podemos testemunhar de como Deus está fazendo isso na nossa vida, trazendo libertação. Estudamos domingo passado que nós precisamos de libertação, embora esta palavra esteja muito associada a demônios, à expulsão de demônios, né? Ou a um culto de libertação cheio de manifestações demoníacas. Na verdade, a libertação que Deus tem para a nossa vida, ela não acontece apenas na dimensão de expulsão de demônios que estão incorporados. Ela precisa acontecer na minha vida como pastor, como líder, na sua vida como líder, como ovelha, na vida do novo convertido, na vida do velho convertido. Não importa quem somos, precisamos ser libertos o tempo todo. Uma das coisas que me marcou muito nesse Veredas é que Deus foi nos mostrando, e a mim de uma forma muito clara, quantas vezes nós falamos: Deus está no controle. Entendemos ali, primeiro, qual que é a dimensão da palavra controle. Se ela significa dominar mecanicamente, Deus nunca está no controle. Controle no que diz respeito a um brinquedo, a um objeto que a gente vai manuseando e controlando, não diz respeito ao que Deus faz. Nós dizemos muitas vezes: Deus está no controle, afirmando a soberania de Deus. E nisso nós não temos como ficar discutindo palavras. Eu quis dizer isso, mas pareceu aquilo. Não tem como discutirmos palavras. Deus está no controle significa muitas vezes Deus está na soberania de todas as coisas. Mas o Senhor falou claro comigo: muitas vezes você acaba dizendo que Deus está no controle, até dizendo que Ele é soberano, mas numa situação em que ele não está sendo soberano, em que Satanás está no controle. Ficou muito claro isso para mim. Quantas vezes nós estamos usando um jargão, aí ele se torna um jargão mesmo. Não, Deus está no controle, não. Eu preciso entender aonde é que Satanás está no controle. Porque muitas vezes é ele quem está no controle. E já há alguns dias, há umas 3 semanas, eu tenho orado ao Senhor. O Senhor começou a me fazer entender, me fazer ver claramente que muitas coisas entre nós dependiam de libertação. Deus começou a me mostrar a necessidade de algumas pessoas e a minha total incapacidade. Visitando em algum hospital, visitando em alguma casa ou atendendo aqui, eu fui vendo, e isso tem acontecido durante todo esse tempo, pastoreando a igreja, muitas vidas precisam é de libertação. Não precisam de aconselhamento, não precisam de oração, não precisam de amizade, não precisam de nada dessas coisas, embora elas têm que permanecer, têm que existir. Muitas pessoas precisam de libertação dentro de um contexto de uma verdade de que todos nós precisamos. Mas falando especificamente de algumas pessoas que as coisas nunca acontecem, estão sempre na mesma, precisam de libertação. E eu comecei a ver isso e falei: Senhor, eu não tenho condição, Deus, esse negócio de ir ficar ali, passar uma tarde orando, expulsando demônios, e orando, e vendo, e analisando, e declarando, e conhecendo isso. Senhor, eu vou ter que me aprofundar nisso. Senhor, eu não tenho capacidade, eu não tenho condição. Deus, eu não tenho... Meu Senhor, eu não sei nem se eu quero. E aí estava conversando com Azaf, alguns dias atrás, e coloquei para ele algumas dessas coisas. E fomos orar juntos por isso. Eu fui entendendo primeiro, irmão, que Deus vai levantando homens e mulheres idôneos, frutíferos, para áreas específicas. E Deus vai levantar entre nós muita gente capacitada pelo Espírito Santo de Deus para trabalhar nesta área de batalha espiritual, libertação, porque é uma necessidade da caminhada da igreja. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Não estou falando só da questão de pessoas possessas. Estamos falando da necessidade, como hoje, como nesses dias e no Veredas, quanta libertação Deus trouxe sobre nós. Quanta mudança, quanta transformação. Deus vai levantar pessoas. Deus tem dons e talentos e ministério para cada um. Quando Deus, no ano passado, colocou no meu coração a Casa do Oleiro, é um projeto para libertação de vidas. Então eu comecei a orar: Deus, o Senhor vai mandar pessoas. Vai ter famílias que vão morar lá na Casa do Oleiro e vão cuidar tempo integral de muitas vidas. Vamos ter pessoas que vão lá semanalmente, diariamente, ministrar aquelas vidas. Mas, Deus, isso não acontece da noite para o dia. O Senhor está gerando um projeto. Eu já aprendi que as coisas não são na pressa que nós temos muitas vezes. Nós vamos aos poucos gerando isso, dando os passos que o Senhor quer, que o Senhor tem para nós. Mas o Senhor vai levantar vidas que vão se desenvolver espiritualmente, na tua presença, vão crescer com um dom, com uma unção, com um chamado específico, para trabalhar, para entender e trabalhar especificamente na área de libertação. Mas o Senhor foi se aprofundando comigo nessa questão. Eu falei: Deus, eu não posso apenas esperar que alguém seja o perito de libertação, porque não se trata apenas de uma atividade que alguém vai ser o perito, como temos em muitos lugares. Temos o fulano de tal, a beltrana, eles são peritos em libertação. Isso não é coerente com o teu corpo. Deus vai separar alguns que cuidam dessa área, que se dedicam integralmente a essa área. Mas Deus, se eu também não for alguém que cresce na tua presença, conhecendo e agindo para libertação, como eu serei liberto? Como vidas que estão ao meu redor serão libertas? Como eu vou caminhar nessa vida? Quanta coisa em nós, quantas coisas em mim precisam de libertação. Quantas coisas. Então eu preciso aprender. E eu comecei a orar assim. E aí o Senhor começou a me mostrar algumas coisas. E eu fui, há uma semana atrás, eu fui a Salvador e estive conversando com o apóstolo Carlos Fontes. É um irmão que Deus já tem nos feito caminhar há algum tempo. E irmãos abençoados que estão lá cuidando de vidas de uma forma tão bonita e trabalhando com libertação. E eu compartilhei com ele algumas coisas. Provavelmente ele virá esse ano ainda ministrar a nós aqui. E eu compartilhei com ele o projeto da Casa do Oleiro. E começamos a conversar. E ele foi compartilhando comigo algumas coisas da Palavra de Deus que foram abrindo meu entendimento. E ali o Senhor foi completando a palavra que me deu e eu ministrei domingo passado. Nós precisamos tomar algumas posições de guerra espiritual, de batalha espiritual. E eu disse a esse irmão em Salvador, eu não quero ser uma pessoa, nem ter lá na igreja um monte de gente que são chamados de peritos em libertação, que conhecem todas as fórmulas de libertação, todas as estratégias. Senhor, eu não quero isso, Deus. Não é assim, eu não vejo assim. Não é alguma coisa que alguém tem capacidade e já sabe, já define tudo. Porque se eu definir tudo, eu estou definindo as coisas espirituais e eu não sou um perito em coisas espirituais, eu ainda sou um ser terreno, embora seja um ser espiritual, ainda vivo nessa dimensão. Não adianta eu achar que eu sou o bambambam da libertação e sei tudo, e aí já chega um, já identifica logo, e é isso aí. Eu acabo caindo na minha ação autônoma. E não é assim, é o teu espírito. Porque, na verdade, Jesus já venceu Satanás. João nos diz que todos esses espíritos malignos já foram vencidos por nós. O que precisamos é da direção do Espírito Santo para cada momento, sabendo, conhecendo os princípios. Então Jesus vem aqui nesse texto e nos ensina muitas coisas. E vamos nos aprofundando em muitas coisas aqui sobre o mundo espiritual, batalha. A primeira coisa que me chamou a atenção é Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Meu Deus, o demônio era mudo. Tem demônio mudo, tem demônio mudo. Tem muito demônio que está aí caladinho na vida do sujeito. Não apronta, não fala. Tem muito demônio tagarela. Tem um demônio tagarela aí que está falando que a igreja explora as pessoas. Pode, qualquer um que você ouvir falando isso, pode trazer a mim. Pode trazer a mim. Venha cá, eu vou te levar lá no pastor para você dizer ao pastor que a igreja está explorando você. Porque nós vamos pegar esse demônio e nós vamos fazer, ele nós vamos fazer virar mudo. Esse vai virar mudo. Tem tantas coisas, irmão. E eu fui colocando diante de Deus um assunto. Deus, por desconhecer tanto, talvez eu esteja sendo muito tímido, muito prudente, humanamente falando, muito temeroso. E eu não quero, Senhor, ser alguém temeroso, medroso, cheio de paradigmas, cheio de pisando em ovos. Se é para afrontar Satanás, se é para desbancar Satanás, então que o Senhor nos levante. E o Senhor trouxe essa ministração de uma forma tão bonita. Filho, tem coisas que vocês já têm autoridade. E é o diabo que está dominando, é o diabo que está no controle. Simplesmente exerça a autoridade.